299, ele se restando de velocidade. Reduzindo, 2199 da Gol. Solo Salvador Azul 2796, para autorização João Pessoa, nível 1970, suficiente da Foxtrot. 17 Nascimento, autorizado João Pessoa, 1970, Wolf 677. Curva esquerda, saída Conde, controle Salvador 208, transponder 0260. Autorizador 170, via Golf 677, decola curva esquerda na Conde, controle 1208 e transponder 0260, azul 2796. Correto, é pronto. Vamos lá. Vai te aproximar sem nós, chama agora pelo Salvador em 1-8, decimal 9-5. Obrigado, até daqui a pouco. Motor ligou 2199, levemente à direita, mas antes 372 pronto, informação em cima do 366, ok? Iniciei a redução, 2199. Redução do Super 25003, voltinho para o Salvador 1096 agora, como estabilizado final do Reinaldo. Câmara estabilizado final do Reinaldo para 2500, 2199. 304. Tan 3304, continua a aproximação, vai da pista livre. 4. Sexero 1288, Europa 023. Tan 3304, avistado, uso autoridade pistão 10, vento 100 graus, 109. Livre pouso 10, 3304. 9270, livre mais pouco. Azul 9270, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 09, azul 927. Salvo, Salvador, 2069, com 186 a bordo, são 3 horas e 30. De autonomia, alternando Teresina para o Porto. 2069, direito de taxa índio, ponto de espera da 1011895, que legal 10 no meio. Direita índio, ponto de espera da 1012895, ajuste 1096 com 2069, boa. Ok, vamos lá na próxima vista 368, são 389. Opa, Vitor Índio, ciente desse para o 080 e vamos para a modificação do dessa vez de voo. Foi 783, vou direto a Lefma. Direto a Lefma, azul 273. Posso ter que passa. Papa Romeo, Oscar Mike Delta, qual o setor que se afasta? Fala Chief, autorizado no meu pé, pista no 7, curva direita, corredora X. Controle Salvador, 1208, transponder 0157. transmissão foi Clareza 2, pode cotejar novamente? 372. Gol 2199, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 0116. Aguardando, se escuta 2199. Sam 3304, solo 25, olhe para a primeira direita, solo 1219. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8. 9, 9. Vitor Índia, quando vou modificar na conseguir agora no 026, preciso na minha vida de hoje. Aqui, estamos me cruzando 4x10. São 3830 na escuta do Salvador. 3830. São 3830, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinha e mantém no zero. O meu Oscar, como é que Delta prossiga? Oscar 3304, modificada a posição agora, portão 5. Você é o nome do seu trabalhador? É igual a. Sente. Zona 9, igual a 2099. O último trem Salvador no 06, 500 pés, só iniciando sobre Vona 324. Intergrau 119. 2783, chame o centro Recife em 260, alternativa 28318. Chama Recife 260, 288, azul 2783, boa. Zona 79, autorizado Guarulhos, aperto 1-0, nível 320. Curva direita, na série da Dael, Leda, Motiva. Controle Salvador 208, transponder 5475. Confirme então a travação de nível 320, Guarulhos, atesolou no zero, decola 10, direita, pós, da Leia da Mótiva, 5475208. Correto, está 379, chame pronto. Um 3830, decolou 30, controle Salvador 1208. 3830, bom dia. Bom dia. Senhor, vamos ver essa 3230, desafio de 100 na pista. 0, contato na Terra da Colônia, ele mantém 310, pega a PUCA. 310 na PUCA, da 3230. Para 25006, a última atenção voadora no 096, líder final em nome da 0, vou direto para a Vitor 366, vamos chegar. Então tá, vamos lá, até a Vitor 366, 2500, reporta final, 369. Salve 2, após a etapa, ajuste a mediação para o CRV do 366 para a final da Renata 10. Vitor Cruzeiro para 4.3, última atenção voadora no 096. Após estar na Criação 366, voo 0-2 autorizado. Papá Vitor Índia. Romeu, Sequência Lino 2645 para coordenar com os tráfegos locais da região. Decolou 3-2, controle Salvador 1208. Controle 208, 1069. Decolou 2199, contato na dama de decolagem, submontanho 370, na saída da bomba. Atenção 377, saída da bomba 2069. Vitor 366, 3259. 359, compartilha a aproximação em nave e chama a Salvador em 198. Esse é o mal 95. 1895, obrigado, bom dia. Zero 92, descida autorizada para 25003, última trem Salvador 1096, liga final em nave da 10 e sem redução de velocidade. Salvador 1209, poderia voar direto para o Frotin, 418? Vai. Guarda no CA. 092, escutou o controle? Aqui, eu descendo velocidade, salve o final em nave, chama estabilizado. Está reduzindo, vai chamar estabilizado, 92. Pode, 2500, está lindo o final. Repassar, 3259. Do 3859, agora avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, zona 09. Agora sim, ele pouso na 10, 3859, visual. Direto a Buco, vou dizer a minha nave, obrigado. Papa Romeo, Oscar, Mike Delta, autorizando o Science Report na Oscar. Caso 2796, eu falo. Caso 2796, eu falo. Na escura do controle, informa que estamos sobre o voo. Proceda, Sobra, 2796. Nós dois informamos o tráfego de helicóptero, um óbito socorro adequado, abaixo a altura em sobrevoo na cidade de Salvador. Tá bem, Oi, escama aí que Delta, reporte alinhado pista 197. Dura 198, decimal lado 5. Tem agora com a torre 295, com o Chi, agora na 092. Alô, azul 279, pude estacionamento. Posição 3, Romeu. Autorizado, chame táxi, 2796. Para cá, 2796. Oi. Oi, Salvador, bom dia, gol 1092, está na renave da pista 10, agora 1 milha do Serra Vitor 372, visual com a pista. 1092, bom dia, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Sim, está aguardando, 1092. Mantenha a posição, Oscar Mike Delta, aguardando para decolar. Tem 3859, solo aos 37, olhe para a primeira direita, solo Salvador no 219. Sou 3859, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3859. Sou 2069, chame o 7625-2685, alterna 25, decimal 4. 2865-4, 2069, boa. 2545, a secundária. 2545. Acho que a Mike Delta tem a textura de turbulência do Boeing pousando na 1-0, é de decolagem. Estuno 7, eu ganho turno 0, 0 graus, 1-0 mais. Solo 38, direito no 209. Direito no 209, gol 0-9-2. Juliette, gol 1092, que próximo? 1092, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para 08, 1092. Cinco zero meia, faço cópia. Acho que a mais delta decolada às 4-1, acione transponder 0157. Acionado 0157. Gente, acho que a mais delta segue no corredor 7 em controle, 1208. 1208, delta. 3, informado que seu 164, autonomia de 3 horas e 15, alterando Maceió. Só pra B. 64. Seguinte. Força 0506, após cópia. Autorizado Serra Bravo Maquilo, 080. Decola 10, curva direita, arbor. Controle Salvador 1208, transponder 5454. Meu Lima. Correto, somente caixa de torre 1895. Recebido, só me levando o setor. Controle Salvador, mandei passar o meu outro na Delta. Delta. 6, direto Manati, corrija direto para a plataforma. Informe e ligando o CTR Salvador. E o teste da semana te informa de presença para a Delta. Solo para o Solo para o Firme. Firme, o Golo Verma 2 está livre e tira a Juliette para o 08. Está firme, autorizado até o 08. Tira para o 08. Então, Bang da Gol, após autorizar essa ponta de espera, via Tatião Ninja, ponta de espera 2, 1295, KNH 1096. Espera aqui, Ninja, Filhote Ninja, espera só 2295, indicação desse manter o nível de voo 050, chegada Mário. Voo 050, Mário 111. É número 1, por favor? Afirmo. Deixa eu voar o Terra 2, foi inicialmente o a posição Itap. Itap. Segue acionamento, TAM 3179. Autorizado, 3179, chame o táxi. Faltará para o táxi 179. Autorizado para Campinas, eu peso 10, por base, eu peso 16, sai conforme rota, nível 320. Saída da EL, Leda Mote, vai com a primeira curva à direita. Transponder 5471, controle Salvador 120, decimal 8. Eu azul 4299, autorizado para Campinas, 320, peso 10, por base, eu peso 16. Decola 10, da EL, Leda Mote. 5471, correto, chame pronto no portão 1. Camará, segue, está pronto para o portão. Controle Salvador, Buenos Dias, azul 2796. 796, contato de rodamento de colagem, turma até 170, saiu da ponte. 170 na Conde, 2796. 4299, pronto para o feedback. Aguarde 4299. Map Delta. Romeu Oscar, Mike Delta. Facilita para a coordenação do tráfego local 2345 e chame no retorno. Agora sua mensagem de povo na plataforma Manatim. Tá com 3 horas e 45, alterna o galeão. Tá 3179, táxi aprovado, tá ponto de espera da pista 0, via parte 1, táxi em Índia. Ponto de espera torre 1, 1895, Kenya Gaula 096. 2016, autorizado táxi, via parte, até o ponto de espera e lá vai chamar a torre, obrigado por isso. A identificação, se mantenha 040, chega na ponta. 040 na ponta. 360 após ETAP, puxa navegação para o Serra Vitor 366 para o final do R9 da Alva Zero. Tudo autorizado a partir de agora para 25006, o altímetro em Salvador 1096. Vamos estabilizar no final do procedimento. 096 vai aportar estabilizado para o 1090. Azul 4299, portão autorizado, sem teste. 299, entendeu que está livre do flex? Afirmo. Direto, servido 368. 1079, bom dia, André. 3179, autorizado alinhar e decolar, pista 0, vento 1-1, 0 graus, 099. Conforme alinhamento, decolagem, pista 10, está autorizado, 3179. Bom dia, CNR 6312, posição 3, informação Fox, perdão, informação Golf, autorização, Recife. Baixamento 312, Golf, confere autorizado para Recife, via 2017, nível 350. Saída por Cajá, Maracaju, com primeira curva esquerda. Transponder 55, no meia, controle Salvador, 120.8. Autorizado Recife, nível 350, via 2017, por Caracaju, Jão, primeira esquerda, 55.608. Por Cajá, Maracaju, nível autorizado 350. Uca, Jão, Aracaju, 350. Correto, chame pronto, portão 3, 6362. Pronto. Autólogo, bom dia, o Papa, Papa, Augusto Alemães. Papa, Papa, Augusto Alemães, que agora está a formação Golf. Pronto, puxa acionamento, aqui na 6312. Acionamento, 6312, aguarde, puxa acionamento, número 2 no setor. Confirme que chamou o copo com fins, é o azul 9149. Esse é o copo 9149, agora é de copo. Decolada 5-2, controle. Chamou o controle 3179. Controle Salvador 3179, já tem um presente agora, Léo Leda Motiva. 3179, contato retardado de decolagem, submissão 320 após 2-3, o Leda. Dormiu, vai valida. 79. Que autorizado voo local, Salvador, Salvador, nível 060, inicial. Decolando da pista no 7 com curva direita na saída Arpor, para o TCT conforme rota. Transponder 5504, controle Salvador 120 decimal 8. Ok, visual Salvador, Salvador, Tony, voo local Salvador, Salvador, 0020, decola da 17 direita na voo, transponder 5504. E 1208, o ponto está na área do pátio para o acionamento. Confia no pátio? Mário Sainz, Brasil 4299, está com 123 a bordo, alternando Ribeirão Preto 431. Charlie Mike. Confirme o PAB e a autonomia. 0354 horas de autonomia, alternado Aracaju. Gente, chama para o autonomia, 1895, 0096. 2950. 399, direito via Índia, até ponto de espera, torre 1895, pendia 00, no meio bom bom. Foi sobre modulado, você repetiu para 299? Direito via Índia, ponto de espera, torre 1895, pendia 00, no meio bom bom. Obrigado, direita, torre 1895, obrigado. 198, decimal 95, 197. Salvador, bom dia, voo 1160. Voo 1160 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-0 mais. Sente, vamos tirando sobre o voo no local. Azul 9-1-4, não. B3 no 2, autorizado pushback no 3, chame táxi. B3 no 2, na escuta. Oi, prossiga, na escuta. Autorizado pushback, estacionamento, portão 3, chame táxi. Olha. Então, azul 9-1-4-9, copia. Autorizado para confim, via... Apesulo 2-1, sai conforme rota do plano, nível 3, 4-0. Saída Arbor, eleva após voa DCT pós-op. Com primeira curva direita após decolagem. Transponda 5-5-1-0, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Apesulo 3-4-0, conforme, saída Arbor, rota pós-op. A saída Arbor, eleva após o pós-op, intercepta após o 2-1. Agora intercepta após o 2-1, 9-1-4-9, protegimento correto, chama pronto, portão 9. Salvador, Gol 2196, informação Gol, autorização seguro, bom dia. 196, bom dia, informação Gol, confere. Autorizado para posto seguro, via rota do plano, nível 360. Saída da EO, Leda, após voar, DCT, posto seguro. Com primeira curva à direita, após decolagem. Transponde 5517, controle Salvador, 120, decimal 8. E autorizado o procedimento terminado. Corrigindo a presença, o que hora saiu? Faz bastante. 3-1-1, para 2-5-0-0-10, ajuste no 0 no 6, voa para o Serra Vitor 3-6-6, autorizado o procedimento terminado. 3-6-6 autorizado, descendo da 2-5, autorizado o RNAP, chamaremos estabilizado, 6-3-1-1. Autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 1-1 mais. Bom, número 60, Alfa, chamando da Juliette. Alfa, vai chamando da Juliette, bom, número 60. Salvador, tem 3-3-4, informação Gol, Brasília, 3-3-0-4, informação Gol, confere, autorizado para Brasília, via Vesuma 7, nível de voo 360. Saída da E, corrida saída será Arbor, após boa posição, Elefa, com primeira curva à direita. Transponder 5514, controle Salvador, 120, decimal 8. será congelado, só um minuto. Pra frente. Para a chegada da Mari. 208, obrigado, até a volta. Eu estou no portal 03. 03, 28, São Gonçalo da Maranhão. É, pode confirmar para o voo 160. O 63 não está completamente autonomia? 3 horas e 38. Direito a minha índia, está ponto de espera, 1895, KNH 06. 2295, voo 960, Juliette, portão 3. Juliette, pro 3, voo 960. Portão 3304, na escuta. Escuta. Está autorizado ao nível 300. 3049, obrigado. Próximo, ponte espera. Pronto. Puxa, né, 312, mantém a ponte espera. Lima, ciente. Salvador administrado 63 no nome da chama a torre, frequência 118 95. 95, obrigado. Salvador, bom dia, Xené 63 no 1, 3 milhas do 372 visual com o aeroporto. Xené 63 no 1, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro no 0 no 6. 16, levado a pista linha 3 do mundo, Xané. 0506, decolado 01 no controle 1208. Controle 208, bom dia. O 2171, no desce para 2500 pés, ajuste no 0 no 6. 2171, muito bom dia, só 2506. Para 8506, contato radar na decolagem, foi para o nível de voo 080. Saída arma, sem instruções. Saída por falta de instruções, contato 0 com a direita. Era 8506, autorizado. O 2171, no voo para a Serra Vitor 366, autorizado o procedimento aeronave, reporta no final. Voo do 366, autorizado aeronave, voo 2171. Papá, uísque, alfa, tango, prossiga. Olá, Salvador, é o TAM 3859, posição 4, pronto para 4, escurecer. TAM 3859, formação Golfo Ferry. Autorizado para Curitiba via rota do plano de voo, primeiro da via peso do 21. Nível autorizado 360, saída Arbor, pós voa Elefa, DCT Nitibo, para interceptar a aerovia. Transponder 5525, controle Salvador, 120.8. Após a Pedro 21, Uniforme, Tango, Golf, Índia, Romeu, após o Pedro 15, Mudol, o Pedro 30, Sorocaba, e aí segue conforme. O senhor possui a rota após Sorocaba? Desculpa? O senhor possui a rota após Sorocaba? Após Sorocaba, será Alfa 310 até Urânia. Afirmativo, correto, estamos prontos para o estacionamento, então 3859. Obrigado. Alfa, mantém posição antes do GR, 632. Chama para ingresso, acho que o ponto é previsto é 02. Chamando para ingresso, 63. Alterna 1 do 288, solicita para direto. 260-288, obrigado. Azul 2796, está passando o Conde, o senhor já está encerrado. Maracaju na frequência 120 decimal 3. Maracaju 203, azul 2796. Safatango, vou direto Itape. Safatango, Itape. E troco o código para 0275. Aéreo 8506, informação ideal do destino. Pode. Pois é, o 255. Ana 095, vou confere um minuto, cópia. Pouso autorizado, pistando 0, vento 1-0, 0 graus, 1-0 nós. Rever pouso, gol 2-1-7-1. Mantenha ainda para odiar, aproveitando sua voz direta. Entro de água. Controle, Oxana, 6312. É, 6312, contato radar, subo para nível de voo 350, sair da PUCA. 352, sair da PUCA. Em uso é o RNAS. No Juliette, portão 010. Pois portão 0095, cópia. Autorizado para Confins via Pêssego 21, no nível 360. Saída Arbórea Lefa após voa DCT Nítimo. Transponder 5466, controle Salvador no 20 decimal 8. Correto, transponder 8. Alfa Tango, traz o código 30275. Meu siga, meu gol. A gente em Salvador, no 0 no meio, arrou meu gol. Tem escrito para nível 080. Autorizado 050, tá aí. Escrito agora no nível 080, vamos meu gol. 8-0, bravo, restrito nível de voo 060. 8-0-6-0, 8-0-6. Alfa Romeo Romeo Golf, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 1,6 milhas, rumo oeste, mantendo a nível de voo 060, um eco CR25. Aero 506, informa o tráfego 11 horas, 1,4 milhas, rumo nordeste, passando, mantendo agora o nível de voo 080, um Alfa CR90. 1,9 para o TAC com 1,55 a bordo, 2 horas e 55, alterna Aracaju. 2,96, TAC está aprovado até o ponto de espera da pista 0, via TAC 1 e TAC em Índia, ponto de espera 2,1, 1,895, PNH no 0,96. Via 1, Índia, quando lá 1,895, 1,16, 2,96, obrigado, Major. Bom dia. Meia, aciona a identificação, para nível de voo 170, aguardando a chegada mais. 7,950, vai lá a chegada mais, está apresentando. Salvador Approach Control, good morning, Brazilian Force 2591. Brazilian Force 2591, call cabin to send a triplet level 060, via Maria level. 060 via Maria Rival ID, Brazilian Force 2591. Opa, Romeu Golf, tem condições de efetuar a RNAV? Sim. Acho o Charlie Mike pronto, decolagem. Sim, acho o Charlie Mike. Acho o Charlie Mike, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 1,0 graus, 1,09. Já decolagem no 7, alfa, Charlie Mike. Alfa 2,1, 2,171. 2,171, Juliette, função 7. Juliette, 7. RB312, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2,5, 2,5, 4,5, é. Romeu, Romeu Golf, tráfego superado, desce para 2,5, 0,0,10, autorizado RNAV, reporta no final do procedimento. 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, voar direto destino. Direto destino 080, força aérea 8506. Fica legal no 0116, observando o banco da Gol, ingressando no portão 7. 41 Índia 895 no 096, nós dois. Gente, o gol azul 9194. Então 3304, aguarde a autorização. Posso retornar para o serviço 3001. Controle uma para Charlie Mike, decolou no 7. Após o carro para Charlie Mike, se tiver para nível de voo 060, sai da arma sem restrições. Ah, ok, subindo 062 a 0 direto, sem restrição, na saída a bordo. Aqui é o meu Lima, confirmando, vai fazer o sobrevoo no Tuaçu. Está na orla através do Tuaçu, vai no seu setor. Pode prosseguir descida até 3296. 3296, autorizado nível de voo 070. 070. Papa Alfa, que é a Limaique, decoração para evitar tráfego. Curva esquerda, proa 250, limite atingir o nível de voo 060. Esquerda 05250, limite é 060. Controle Salvador, voo 2196, vai passar 2000 pés para o 360, bom dia. 2196, contato radar, vou para nível de voo 360, vou direto Leda. Direto Leda 360, voo 2196. Obrigado, puxa, parabéns. Patango, voo direto Leda 366. Aguarde. Brasília Facil 591, distance to 3,620.016. Reduce our city 210 knots. Reduce 210 knots, clear to 3,000 feet. Brasília Facil 591. 2896, reduza para 220 knots, reduza para nível de 050. 050 está reduzindo para mim, mas está reduzindo. Controle, o Romeo Romeo Golfo passou Serra Vita 366, estabilizado na aeronave. Romeo Romeo Golfo, está na torre, frequência 1918, decimal lado. Vamos para a torre, graças a Deus. Perfil Delta, prossiga. E o perfil Quebec está livrando 065 para o 045 para livrar formações e desviando à direita, ok? Mantém então 045, o Vitor Filho Quebec, até o destino. Quebec, 045. Alfa Charlie Mike, autorizado direto Valença. Direto Valença, Alfa Charlie Mike. Estou armando meu golfe. Vamos lá. Delta ID 330. Gente, autorizado Salvador para Sierra Bravo, Quebec Vitor. Seguir a rota do plano de voo, nível 100. Decolagem P197 com primeira curva à esquerda. A saída será a Borba, após DCT conforme. Transponder 5465, controle Salvador 120.8. Presente Romeu Romeu Golfo,